voltar pra casa é vivo sem ser atingido. Passei longe de tiros perdidos e de carros movidos a gasolina. E motoristas movidos a álcool, tirando fina de tudo e de todos. E tudo quanto é canto, barato tá perigoso. Você quer paz, mas os outros não. Os outros querem seu corpo dentro de um caixão. Qualquer coisa, hoje em dia é motivo de intriga. Não dá uma de cuzão não em certas situações pra você ver o que vai acontecer com sua vida. Você tem noção? Não? Claro que tem. Não use como desculpa a inocência, porque inocência nem as crianças têm mais. Nos dias de hoje eu acredito na inocência de uma pessoa de idade mais. Não bota mão no fogo por essa molecada que tá na faixa. Os 12 que só anda 3, desarrumando com esse e aquele que passa de boa na rua com sua família, fugindo de briga, descartando o fato de morrer à toa. A vida ensina, a vida ensina, a vida ensina. Mas tem gente que não aprende nem com a porra. Esse sim carrega a ignorância como sina. Esse sim passam por cima da sua cabeça sem pensar, se moscar do corpo também. Seria mais fácil se desse pra saber o que passa pela cabeça daqueles que vêm. De contra você, pelos lugares que você anda, no local que você trampa, no celular, na sua cama. Mas não, os pensamentos são como caixas de surpresa. Quando parece estar firmeza, os laços se desfazem, as caixas se abrem. Você se decepciona com o presente porque não esperava por aquilo. O futuro foi traiçoeiro, companheiro do destino. Quem faz o mal não carrega remorso, mas o próximo convive dia a dia com aquilo que foi feito. E acaba não se dando conta de quem vai pagar a conta dessa porra toda. A vida toda, toda a vida, o ontem e o amanhã. Hoje eu não consegui dormir, tentei fugir, mas os pensamentos me encontraram, me atormentaram mais uma vez. E uma vez mais, eu tenho vontade de andar sem olhar pra trás, mas eu só enxergo mais preta pela frente. A gente pensa que essa porra pode ser diferente, porém corre o perigo de se iludir novamente. Esse é o peso do presente, e esse papo de paz parece piada. Tem uma hora que você se toca, que ninguém liga pra nada. O mundo tá caótico, o ritmo é hipnótico. Você procura se apoiar, mas percebe que a pilantragem continua a te rodear. Observando onde reside a sua fraqueza, se alimentando da sua tristeza, somente pra te vender o medo. A gente convive com isso desde muito cedo. Vê gente sendo humilhada e continuando calada, somente pra não morrer, tentando sobreviver nesse faroeste moderno, das decepções arriscadas no caderno. E quando você tenta sair pra rua pra esparecer, não sabe o que pode acontecer. Você percebe a apreensão das pessoas, tentando adivinhar se as suas intenções são boas. Mas nessa escala de perigo, hoje eu resolvi que era dia de se preocupar comigo mesmo, ignoto, mesmo, rodando comigo mesmo, ameno 08.